confiança, tenho esperança. Esse é o poder de quem luta por quem ama. Vou ficar pra lutar. Na sombra dos gigantes nunca vou me entregar. Eu ando solitário num lugar abandonado. Apenas do meu lado tenho agro, meu cavalo. Nenhuma melodia além do som dos pássaros. Vagando por aqui eu só escuto os meus passos. Me sinto no vale da sombra e da morte, mas não temerei o mal mesmo não sendo tão forte. Refletindo contra o sol, levanto minha espada que ilumina e me guia nessa caminhada. Sacrificaram quem eu amo, por ela eu vou lutar. Vou fazer o impossível para ela voltar. Se derrotando os colossos é a única forma. Vencerei um por um pra trazer ela de volta. Diante dessas criaturas sou apenas um mortal. Nem por isso eu me rendo, não, vou até o final. Entre planícies e ruínas junto com a solidão, yeah. Eu não tenho medo, sou movido pelo coração. Tenho confiança, tenho esperança, yeah. Esse é o poder de quem luta por quem ama. Vou ficar pra lutar. Na sombra dos gigantes nunca vou me entregar, não. Tenho confiança, tenho esperança, yeah. Esse é o poder de quem luta por quem ama. Vou ficar pra lutar. Na sombra dos gigantes nunca vou me entregar. Não deveria estar aqui na terra proibida, mas vou continuar nem que eu perca minha vida. A paisagem muito linda, mas eu sinto vazio, uh-huh. Eu sou tão pequeno nesse mundo hostil. Com a espada e meu arco não tenho armadura, mas enfrento cada uma dessas criaturas como uma história que eu já ouvi. Lutando com gigantes me sinto como Davi, é. E são 16 espalhados por aqui. O caminho deles eu preciso descobrir, e? Uns estão no céu, outros pelo mar. Mas eu vou encontrar e todos derrotar. E pra isso eu acerto bem no ponto vital. Mais um caiu com a espada ancestral. Entre planícies e ruínas junto com a solidão, eu não tenho medo, sou movido pelo coração. Tenho confiança, tenho esperança, yeah. Esse é o poder de quem luta por quem ama. Vou ficar pra lutar. Na sombra dos gigantes nunca vou me entregar, não. Tenho confiança, tenho esperança, yeah. Esse é o poder de quem luta por quem ama. Vou ficar pra lutar. Na sombra dos gigantes nunca vou me entregar, não. Esse é o poder, que derruba os gigantes. Player Taos, tamo junto. Se você curtiu, se inscreve no canal. Toda terça vídeo novo, a parada é semanal. Dá um like e compartilha pra poder continuar. Vocês são minha força, tamo junto, vamos lá. Tenho confiança, tenho esperança, yeah. Esse é o poder de quem luta por quem ama. Vou ficar pra lutar.